dizer que você vai pra escola. Eu vou também. Bom dia, minha gente, tra-la-la-la-la. Acabamos de chegar, tra-la-la-la-la. Coração que estiver triste, que se apronte pra alegrar, pois estamos na escola, porque havemos de chorar. Bom dia, minha gente, tra-la-la-la-la. Acabamos de chegar, tra-la-la-la-la. Coração que estiver triste, que se apronte pra alegrar, pois estamos na escola, porque havemos de chorar. Ei, Pererei, olha quem vem aí. É ela, a nossa querida professora. Bom dia, a professora. De volta à escola estou. Deixei a mamãe em casa. Amigo, agora eu sou. Bom dia, a professora. De volta à escola estou. Deixei a mamãe em casa. Amigo, agora eu sou. Palmas, palmas, palmas. Pé, pé, pé. A nossa professora é amiga onde estiver. Palmas, palmas, palmas. Ei, Pororó, já é hora do recreio. Eu estou com uma fominha. E eu estou também. Está na hora de merendar. Está na hora de merendar. Vamos comer sem conversar. Vamos comer sem conversar. Agora preste muita atenção. Agora preste muita atenção. Papel da saída, vou pra fila sem demora. A mamãe está esperando eu.